prepare-se. Após a pandemia, o mundo das recordações vai te surpreender com tanta beleza e muito som. Vem aí. Novo Cineral. O supremo som do amor está chegando. Uma nova história. Uma nova emoção. O Supremo vem aí. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. E? Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste. Obrigado, Alex. Aqui eu não posso sem você ficar. Estou por aqui no cantinho da saudade, vamos lá. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar. Boa noite, Terra Firme. Que saudade que fere e mata. Naquele abraço que eu não pude dar. Bora começar os trabalhos, vamos lá! Ei! Ei! Amigo parceiro Edson DB, Pátio Paixandu, tá aqui com a gente, chegando junto. Direto da pedreira, né? Tá por aqui no Davi. Seu perfume gostoso, ainda sinto. E na cabeceira, sua foto sorrindo um pouco. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Tá em casa, tá em casa. Eu fico pensando nas coisas passadas. Ei. Ei. Com os caminhos que tive que andar. Na triste saudade que fere e mata. Naquele abraço que eu não pude dar. Verdade, verdade. Por isso casal aventureiro já com a gente, tá por aqui com o Michel. Meus alucinados já chegando junto, direto da Sacramento, da Pedreira, aqui com o Michel da Terra Firme. Fiquem todos à vontade aí, meu irmão. Vamos alucinar. Vai na guarda aí. Bora começar, vamos lá. E aí, alucinar. Bora lá. Família J Amaral com a gente. Do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá. Ela é sua mãe, é? Só me procura. Tá na área. Na hora H. Dona J. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem. Sua amiga de chama, Serrão. Hoje fazendo parte aí do quadro de DJs aqui do cantinho. Vem, meu amor, vem pra cá. Aqui. Já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, ei, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Música. Serra FM. Do jeito que a gente está. E você? Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora H. Família J Amaral com a gente. E aqui com o Michel no cantinho da saudade. Vamos lá. No peito um coração. Cadê o Henrique, hein? Você me chama de bem. Abandonou. Usa a bolsa e me deixa na mão. Vem. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Michel, bora! Com muita saudade eu estou. Oi. Naquele nosso tempo lindo de amor. Olha os talibãs já com a gente. Bora, talibãs. Um abraço do Michel, olha aí o Apolo. Aqui. Ainda espero te reencontrar pra reviver aquela mesma emoção. Bora, Gutinho. Eu vivo longe de você na solidão. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Tudo está como você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Tudo está como você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. Bora no Sagatino! Com muita saudade. Cede alguém para o Célio. Alô, Célio! Lindo de amor. Os dias passam tão depressa, mas nem tudo acabou. Ainda espero te ver. Edson GDP e Pati Paisandu, o casal emoção. Aventureiro do som do amor. Eu vivo longe de você na solidão. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração. Só meio dia capacidade com a gente. Para capacidade. Ele é mulher. Como você deixou, pois nunca vai morrer o nosso amor. Se você quiser, posso mostrar que no meu coração nada mudou. Ai, que saudade! Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver. Amiga Mac Boquichel. Vai ser a mamãe do ano, né, meu irmão? Quando eu mais precisava. Bora, Mac! Meu amor. Olha os alucinados com a gente. Precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém. Me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci. Os alucinados da saudade. Eu já sou feliz com aquele amor. Invadir a TV. E eu nunca quis. Ai. Ei. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu calor. Você não entendeu a minha paixão. Cortou. Amigo parceiro Marco da UPA já com a gente. Coração. Avisando que amanhã tem passeio palteiro. Só sem ninguém. Ida de hotel. Me procura e diz ser meu bem. Bora, meu irmão. Eu já te esqueci. Mulher da Mauriti já com a gente. Eu já sou feliz com aquele amor. que eu nunca quis. Bora no samba! Olhando pro céu eu vejo estrelas iguais a você. No infinito. Olha, abraço, meu parceiro Fernando Dançarino. Olha quem tá aqui, Fernando. Teu primo Matheus. Aqui com o Michel no cantinho. Vem te embora, vem. Nosso vem, amor vem. Que tão pouco tempo durou. A lembrança que em mim ficou. Ai, que saudade. Você, meu amor. E agora é a razão por que vivo chorando. Razão da minha música. Você é minha inspiração. E agora essa ilusão me faz viver chorando. Sabe que o Chico pressiona, né, com a gente? Chegando no cantinho. Você é minha inspiração. Bora. Da praça aonde te encontrei, vejo os casais se amando novamente. Penso em você, então eu choro na solidão. Não consigo me controlar quando escuto nossa canção. Começo a te procurar. Agora é a razão por que vivo chorando. Razão da minha música. Você é minha inspiração. Sua amiga Pátio baixando o Edson já na área. Galera GLP da saudade. Essa ilusão me faz Bora, Alex, chorando. Razão da minha vida. Você é minha inspiração. Os alucinados da saudade. Os alucinados da saudade. Aqui no Cineira. Vinheta vai levar. Vamos lá. DJ Capacidade com a gente, bora Capacidade! Aqui. Estive mexendo no meu passado. Bora dançar, cantino! Foi uma foto tão linda que eu te encontrei. Eu lembrei o teu sorriso e fiquei parado. Quero te amar de novo, como eu não sei. Naquele banco da praça ainda te espero, sentado no mesmo cantinho, vivo a te esperar. Vou te provar que te amo, por isso te espero. Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar. Volte, ainda eu estou te esperando, te amando, te adorando, te implorando, perdidamente louco por você. Pense e volte pelo menos um instante, me dê mais uma vez só uma chance. Agora eu não quero te perder. Naquele banco da praça ainda te espero, sentado no mesmo cantinho, vivo a te esperar. Vou te provar que te amo, por isso te espero. Venha pra rua e me encontre no mesmo lugar. Volte, ainda eu estou te esperando, te amando, te adorando, te implorando, perdidamente louco por você. As nossas meninas alucinadas, daqui na Terra Firme. Pense e volte pelo menos um instante. E aí? Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Vem de bola. Foi embora e me deixou com o coração ferido. Aí fica lindo, né? Só agora eu sei o quanto me enganei, quanto fui acreditar. Bora dançar, Gandino! Família J Amaral já com a gente. Tá curtindo de boa, de boa. Só me fez chegar que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma vez mais. Vai com Deus, amor, seja feliz. Por que eu não ser forte pra esquecer? Cede alguém para o Célio. Um dia a gente safado, né? Se encontrar. É doido. Não tente esconder. Se fracassar, a gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Estamos por aqui no Cantinho da Saudade, Terra Firme. E olha quem chega com a gente, claro, esse casal considerado Michel. Edson GDP e Paty Paysandu, o casal aventureiro do som do amor. Acho que eu tô dando presente aqui, Edson e a Paty. Vamos aqui! Porque eu vou ser forte pra esquecer. Alucinado! Não tente esconder. Se fracassar, de alguém pra ele, pro safado. Guarde com muito carinho carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, como é que é? Vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salva minha filha. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. DJ de Selva Serrano, cadê o Bob Varejeiro? Bora lá! Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Nossos alucinados com a gente. Em cada flor tá escrito velhos tempos do Augusto Montenegro, a gente. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho. Bora, benzinho! Vamos salvar nosso amor mais uma vez. Bora, Kelly, bora, Kelly! Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, ei! Salve o nosso amor, salve a nossa vida. E a Cantino! Salve o nosso amor, fala por Cantino. Salve o nosso amor, querida. Diga a baixidade com a gente. Fala com a baixidade. Salve o nosso amor, salve a nossa. DJ Capacidade é do Papão. Com a mesma roupa branca nós casamos. Nós somos, né? Por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios. Minhas forças se acabando. Pega, papai. Com a mesma roupa branca. Nosso Senhor está me chamando. Bora, Terra Firme! Nosso Senhor! Bora, Patrão Banana! Está me chamando. Oi, meu amor! DJ Michel. Nosso Senhor. Saudade. Fala, Magrelo. Hoje perdeu. Casal daqui com o Michel. Só na mana, Terra Firme. Te puxa. É a Isa aqui, papai. E eu já não quero nada. Sinto a vida já te dando. Sagantino! E o Michel chega junto. E aí, e aí, e aí? Vem, amor. Vai. Vem sentir meu calor. De alguém pro safado. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Ai! Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. quentura de nosso suor. Meu bem, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Bora, meu bem! Tenho você dentro do coração. Oba! Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Super DJ Michel, pra cima, meu DJ! DJ Capacidade, bora Capacidade! Olha o boxe! Família J. Amaral com Michel! Vem, amor! Vem! Vem sentir meu calor, meu abraço. Por você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Saudade. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. Super. A quentura de nosso suor. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Super! E amor em forma de canção. Bora dançar, cantino! Vem embora, de bucha, vem! Queres tu saber por quem manda e quem foi? Pensas tu quem foi? Olha o primo do Fernando com a gente, dançarino. Tá por aqui no cantinho! Mando só para saber. E tem capacidade, bora capacidade. Que aqui um dia vai te ver. Tá no setor, terra firme. Minha de mim demais. Ah, ah, que saudade. Minha de mim demais. E é pra recordar. Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Bora, terra firme! Pensas tu quem foi? O seu mais novo rapaz. É cantinho, né, cantinho? Mando só para saber. Saudade. Super. E além das mãos chamo você. Que existo sem paz. Com o coração vivendo a Deus. Que aqui um dia vai te ver. E aí? Sábado, recordar! Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. E aí, alucinados? Que fugiu de... Bora, Paty, bora, Edson! Um dia de verão. O Supremo. Ei! Grande a tristeza que de noite me acompanha. Vai dilatar. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamento. Alguém pro safado. Adoro o vento. Sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva a espera em vão. Alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. E ela sozinha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez. Ai. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Cineral. Dali Michel. Abraço, vai. Vai ser tão bom te encontrar outra. Bora, TF. Meu coração já sorri novamente. E de capacidade. Um novo sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas e um luar depois. Abraço. Valtinho Neri, o rei do Marista aqui com a gente. Fala, Valtinho! Não sei mais. Tá por aqui com a gente na mão. E desse amor que o tempo não passe pra. E o Michel aqui no Nery Light, tocando pra galera, de boa. Abraça, meu amor. Abraça, meu amor. Abraça-me. Não sei mais viver. O homem da categoria, DJ Capacidade. O homem que começou aqui no cantinho, meu irmão. DJ! Nem a distância me fez desistir. Sonho contigo até. Chapada, hein? Alucinados com a gente, o alucinado. Fica ao meu lado. Os irmãos, um a cara do outro. Abraça, meu amor. E é o chefe de cozinha. Aê. Não sei mais viver sem você. Amigo Ceará e seu filho, tá aqui com o Michel, obrigado. Bora, Ceará. Que o tempo não passe pra nós dois. Abraça, meu amor. Abraça. Será pai ou será filho, hein? Tá aqui com a gente. Abraça-me. Olha, estranho. Como é que é? Teu corpo, teu rosto bonito. Estranho. teu jeito de amar tão sincero, estranho. As horas que juntos passamos, estranho. As coisas que me prometeste, estranho. O tempo que nos construímos para viver o nosso amor, estranho, estranho teu amor. O parque, a rua, a chuva, estranho. Passeios que sempre inventavas, estranho. Teus beijos, tuas suaves carícias, estranho. Esse amigo Tony da Brahma, onde tudo começou, jeito, essa música aí, ó. Sincero, fala, Tony da Brahma! Estranho, estranho. O tempo que nos construímos para viver o nosso amor, estranho, estranho teu amor. Estranho, estranho, o dia da sua despedida. E aí? Dizendo que já voltaria. Os alucinados com a gente aqui no cantinho. Fiquei esperando, vivendo das suas lembranças. O tempo que tem se passado e eu mais te estranho. Hello! Hello, hello, estou aqui. Bora, Ceará! Ainda essa saudade de você tá doendo em mim. Ceará, pai, Ceará, filha. Hello, hello, estou aqui. Ainda essa saudade de você tá doendo em mim. No alto da serra eu fiz essa canção de amor, pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade, saudade. E quando invade o peito. Abraço meu amigo parceiro J Amaral. Tá um pouco longe de Belém, né? Mas tá ligado através de celular aí, ó. Alô, J, um abraço da Pati Baixanu pra você. De vez, por favor, não vá. Não, não. Não, não vá embora. O meu sonho azul. Minha amiga Rosa com a gente. Alô, Rosa, abraço a você, Rosa. Bora, Lu! Doce amor. Ei! Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Bora, doce, gatinho! Cineral. Dali, Michê! E aí, como é que é? Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. Não sofro mais, sabes por quê? Encontrei paz, tenho você. Bora, Ceará! Quero ter sempre você aqui. Bora, Saudade com Michel, aqui no cantinho. Nery Light. Brilha em meu coração. Aqui. Luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegrias, você chegou. Não sofro mais. Sabes, sabes por quê? E aí? Encontrei paz. Bora, cantinho! Tenho você. Olha os alucinados chegando e arrebentando tudo. Que eu procurei. Ai. Só ao seu lado. Eu encontrei. Bate na valor. Olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Obrigado, minha parceira Mira. A minha fanzona aí, aqui da Terra Firme. Bora, Mira, tamo junto. Vai na paz, vai com Deus. Vamos lá, Terra Firme. Se você merece o meu coração. Bora começar a descascar. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Ei! Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Olha o homem do marisco aí. Sei que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação. Pela cegueira do amor a gente entrega a razão. Há dentro de mim um vazio, e as noites são tristes pra mim. Olha meu bem, não suporto mais viver assim. Bora, Jessé! Qual é a transação, meu irmão? Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. Se você merece o meu coração. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. E aí, cantinho? Se você merece. Bora, patrão banana! E é pra dançar, vamos lá! Leviana, Leviana. Esqueceu que um dia. Bora, Lu, você e sua mamãe. Diz que me queria. O Xota Mará. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Leviana, tudo tem o seu dia. E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Bora no Sagatino! E tem capacidade com a gente aqui de boa. Fala, Sinado! Você é leviana, sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Será que não se... Vem a bola, qual é a bola? Qual é a parada? Você não lê. O campeão. Você não lê que anda. Para começar. Alô, Ceará. Eu fiz um mundo melhor. Essa mão de sozinha. Fiz pra você e pra mim. Fiz sem asfalto, sem ambições. Como é que é? Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem, vem, papai. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. Vem ver o sol se pôr. Vem ver comigo, amor. Vem ver o sol. Já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor. Vem se entregar ao sol que vai se pôr. E a saudade no cantinho. Você e pra mim. Olha, amanhã, segunda-feira, ressaca é Palácio. Ele está por lá no Palácio, gente. Pedrinhas foi cancelado, então amanhã é só Palácio. Lá não queres, tem só crianças brincando e chamando por nós. Estamos aqui na TF. Vem ver comigo. Vem, papai, vem. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. Vem ver o sol se pôr. Pai d'égua, só filé. Ai. Família J. Mará. Fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Fingindo, enganando, mentindo. E aí, alucinado? Diga que vai tudo bem. Qualquer dia destes eu vou embora. Já não suporto mais. Josias e a Mateuzina aí da TF com a gente. Casal considerado. Tá aqui, ó. Alô, Gessé. Parceiro Gessé Redrão por ali com a gente na mão. O som do amor. DJ Michel aqui no Nery Light. Nery Light. Já estamos gravando o CD. pai d'égua, né, Paulo? Música em circulação é do chefe pra estrela. Alô, chefe, bora, chefe! Não sei o que será o nosso amor. A mãe do Jota Amaral já aqui, ó. Já saindo do CD de hoje. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. Chora, pô! Porque assim de cara oh. Não vou aguentar. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu guardo. Tá vendo, pô? Vou tomar. Se tu fosse um pombo, tu não levava chifre. E cada noite que ela com ele. E aí? É mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar a paixão. Então bora beber assim, vai. Não vejo outro jeito de amar. Bora, Jessé! Feito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. E cada noite que ela dorme com ele, é, pobre. É mais um golpe profundo em meu coração. Importante é a moto que tá chegando. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar paixão. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Estou amargurado e apaixonado demais. Pra você não me deixar. Mata lagada. Eu quase que fiquei louco de amor para lhe dar. Como é que é? Você zombava de mim sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava. Ah, é? Só pra ver toda a gente. Tá certo. Estou com raiva de mim. Já sei o que vou fazer. Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Só lembrar, fico com raiva de mim. Fico com raiva de mim. Fala, Valtinho, Nari, Light. Olha aí, DJ Capacidade. 50 pacotes ele vai pagar hoje, ó. Quantas vezes pedi pra você não me deixar? Pega do som. Eu quase que fiquei louco. A dona Jota com a gente, hein, papai? Mano, dona Jota! Você zombava de mim. Ai. Sem querer me escutar. Às vezes até me humilhava. Só pra ver toda a gente falar. Estou com raiva de mim. Já sei o que vou fazer. Ei! Não quero mais ver você. Só lembrar, fico com raiva. Pode crer, meu irmão. Os alucinados. Raiva de mim. Já avisando que vão estar de volta. O Supremo. Após a pandemia. É nóis. Vamos lá. Supremo som do amor. Chegando após a pandemia. De todas as formas me entreguei. Olha o chefe aí, o chefe. Sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Ei! Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Alô, Jessé! Meu Deus, quantas vezes. Olha, Jessé, amanhã tem palácio, viu, Jessé? Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. E eu? Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava. Desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. É saudade. Só bate o Baixandu, Edson GNB, direto lá na pedreira, aqui pra Terra Firme, Cantino. Meu Deus, quantas vezes aqui eu me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. Olha o rei do marisco com a gente. Eu me atirei de corpo e alma. Amanhã, Nery Light. Tá por aqui curtindo, de boa. Desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade, nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Os alucinados dão valor. Olha só, Cantino. Sei que mais nada represento pra você. Bora, loura. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Ai. Mesmo que você me mande embora. Vai, Apolo, tira a forra. Não sou ninguém. Bora, Jessé! Vivendo sem você. E o Jessé? Meu amor. O amor é lindo. O que foi que houve pra você mudar assim? Ai. Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém cedeu. Meu coração eu dei só a você. meu amor. Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor, pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Melhor pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Cantino! Só me resta então. Olha a Dona Jota com a gente, boa Dona Jota. Deus e confessar. Tá por aqui com o Michel. Não sou ninguém. Olha, Lu, leva ela amanhã no palácio. Meu amor. Meu amor, se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Amigo Diego e a Monique já aqui com a gente curtindo o Cantinho com o Michel. Ele te ama, viu, mulher? Um carinho meu. O homem se declarando pra ela. Me olha nos olhos. Bora, Diego. Me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Para a capacidade. Eu vivi procurando você. Vai pra cima, capacidade. Esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. O meu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. MacBook Air. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Vai, Edson. Ela se declarando. Ela é do som do amor. Eu vivi procurando você. Nosso amigo Lourenço com a gente. E aí, Lourenço, abraça você do Michel. Estamos aqui no Nerd Light. Eu te encontrei. Nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Olha o erro perfeito. Bora, Cantino! Você foi minha noite, meu dia. Vai, Loura! De repente virou as alucinadas. E os alucinados. Me guiou no caminho. Afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Bora do marisco! Presença, vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta. Olha a lua aí, a porta. Estou a te esperar. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem ter esse direito. Depois de amar, oh. Se foi pra não mais voltar. terra firme. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Se um dia você vai pra mim voltar, pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Oh! Como é que é? Ouça esta canção. Esse é o melô do presidente. Te peço alucinar. Amor, pra não chorar. Só um pouco. Distante, bem distante. E aí, Paty? De você. Fala, alucinado. Um dia eu vou ficar. É cantino. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asa, mas não tem asa, pra voar pra bem longe. Sabe o que do tempo? Você me chama de bandido. São coisas que não vou resistir. Nossa amiga Deise, apimentada, lá das meninas do Retrô, né? Hoje ela é alucinada agora. Fala, Deise! Bandido. Eu guardo o segredo do amor todo comigo em meu pensamento. Você destruiu minha vida e feriu, riu. Meu passado, futuro e presente. Te imaginando, bora girar. Que culpa tenho eu tão triste assim, sem ninguém pra me amar? A nossa galera do bairro do Marco. O tempo já passou. Olha aí a velha guarda. A chuva terminou. E nosso amor. Casal Diego, Monique com a gente. Acabou. Já aqui do ladinho do Michel. Vamos lá. Tudo pode acontecer. Ei. A partir de hoje em diante, seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não. Que culpa tenho eu de você ser assim, tão ruim para mim? Carinhos seus que você prometeu, eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não. Obrigado, Rei do Marisco. Desculpa. Valeu, meu irmão. E aí, Cabastante? Se amor terminar, se foi você quem lutou. Olha, Mac. Será, Mac? Que culpa tenho eu? Vamos lá. Puxa, Paulo, puxa, puxa. Eu fiz de tudo para não te perder.

fique certa, vai ser o meu fim. Chega de esperar, já não dá mais pra suportar. Bora girando, bora girando, bora girando, bora, bora, vai. Você parece que é cego, não vê que estou te olhando, que eu estou desejando. É parceiro de Léo, já com a gente, lá do Guamá, já aqui na Terra Firme, bora Léo. Ele e a primeira dama. Pra todas na festa, mas não depara comigo, brinca com os seus amigos, parece fingir. Fica à vontade, Léo. Bora, Cantino! Sei que você está sozinho. Ei! E como eu estou carente, quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Oba! Eu vou pegar a estrada pra te procurar. Vou te encontrar de qualquer jeito. Preciso desse amor. Vai, Dego, né, chefe? Bom alucinado! Tanto caminhar sozinho pelo mundo afora, sem ter ninguém, eu já nem lembro mais. E é um carinho. Bora, Jota! Faltando você aqui, tá faltando você em mim, tá faltando você. Vem, vem amor, me dá teu amor. Vem amor, me dá teu amor. Olha, seria a paz, seria a filha com a gente, tá por aqui, meu irmão. E eu preciso tanto amor, te fazer feliz. Vem amor, me dá teu amor. Vem amor, me dá teu amor. Eu preciso tanto amor, te fazer feliz. Me dá teu. Agora é o manto negro, o fim das vozes no meu rádio. Oh, oh, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. Olha aí nossa equipe dos alucinados, já avisando que após a pandemia eles voltam com força total pro Supremo. Desculpa, estranho, eu voltei mais. O Supremo Som do Amor está chegando. Sempre está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Passei tanta dor, foi tão ruim, eu não pude estar. Fala, Paulo, começa os trabalhos, Paulo. Não pude te abraçar. Fala, gente. Eu te bem. Fala, Monique. Meu amor, eu te dou minha vida. Fica, por favor, és feita pra mim. Não pode me deixar. A luz da minha vida não pode. Olha pra mim, diz meu amor, se também quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrar. O que foi? Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim. Bora de show! Você é a parte apaixonou aqui na Terra Firme. Olha pra mim aqui e me diz amor, que não vai mais terminar. A gente já não se entende e a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Bora, parceiro DJ Léo, direto do Guamá aqui com a gente, bora Léo. Vigindo Bob Varejeiro. Eu vou sair. Tá por aqui. E fica assim. Sem saber de mim. Ei! Se eu te encontro num bar e você está com outro alguém, dá uma desculpa qualquer e eu fingo estar tudo bem. Alucinado! Na frente dos seus amigos. Você quer me distrair, mas fica assim, sem saber de mim, sem saber que eu estou. Como é que ela tá? Um carente de amor, de rocha. Você é o meu homem e eu sou sua mulher. Você. Ei. Ei. Bora, Pátio. Ela não viu, ó. E não vi você comigo. Desespero. Depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora se ainda amo só você? Fala, diretor! O teu cheiro ainda está em mim. Diretor, o chefe e as meninas aí. Não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Ouça agora. O nosso presidente aí dos alucinados. Bora, Pre! Sei que você vai lembrar. Estávamos amando. Todo o amor que eu tenho é só pra você, mas você insiste em não entender. E o que, papai? O meu sentimento. Os meus amigos me falam que é só ilusão, que você não serve pro meu coração. E isso me deixa doído por dentro. Bora sim! Me apaixonei por você. Bora, Jessé! O que é que eu posso fazer? Você é a musa que vive meus sonhos. Seja amor ou paixão, você é pura emoção. É a mulher que todo homem quer ter. E agora eu vou te provar o meu sentimento, pois você não sai do meu pensamento. Eu amo você. Por que razão? Coisas tão banais estragam o prazer. Pode baixando aqui na TF. Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Fala, Cirado! Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. Mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. Banda Saigon. Nosso amor está dilacerando nossos corações. A bola é a lua. Repetando aí, por favor, não vamos apagar a chama da paixão. Alô, TF! Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro. Mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. Olha aí. Talvez seja tarde. As meninas do Marco. Porque você já tem um outro alguém. Os seus olhos. Essa é da parte do Paixandu pro Edson GDP. A felicidade ao lado. Pra mim, sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Como é que é? O que ela tem a oferecer? Eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. Você é meu mundo e tudo que eu quero. E aí, Cantino? É você e tudo que eu quero é você. Daddy Light, muita honra. Hoje eu descobri que é você, o amor que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra tentar, porque você já tem um outro alguém. Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ripou. Isso, Apolo, vai! Sei que posso te fazer feliz. Vai, desgraçado! O amor que eu sempre quis. Que ela tem a oferecer. Olha a dona Jota aí. Ser muito melhor. Você é meu mundo. Você é meu mundo. E tudo que eu quero. Ai, que é saudade. Você. E tudo que eu quero é você. Deixou tão triste. As meninas do Marco. Não consigo mais viver. Não quero nem saber. Fala, Jessé. Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? Chama o teu amor. Meu amor.

do teu amor. Tá chegando junto por aqui. Amor igual Deus jamais. Amigo Diego, Monique com a gente. Já por aqui dos caras doidos. Querer ficar longe de você. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. Bora, Lu! É só você, meu bem. Ai, não larga, né? Eu sei amar. Vai, ideia, agora só vai. Você ainda me ama. Fala, bananina. Apuradinha. Falar. E tinha capacidade com a gente. É já banana, já banana. Difícil demais. Mas mesmo assim, eu falo com certeza. Volta pra mim. Volta, volta, volta, babá. Te quero tanto. Olha, após as férias, tá chegando o novo mando dos alucinados. Sem seu amor, presidente já falou. É tão ruim. Ei! E vou chorar. Só quero te amar. No pensamento. E é cantino. Só é você. Chega junto, chega junto, chega junto. Chega junto.